cansou num hotel legal chamado Hedonismo. Com tanto beck por lá, ele resolveu pregar o satanismo. Volta e meia, vamos dar. O anel que tu me desse era vento, se quebrou. O amor que tu me tinha era pouco, se acabou.